Web Rádio Nova Fraternidade na cobertura do Mednesp 2013. Iremos apresentar para vocês agora a palestra com o Dr. Ricardo Santos, com o tema Doença Aterosclerótica: O que existe além dos genes? Obrigado, Luiz, mas o Dr. Ricardo é apenas um símbolo de centenas de pessoas que, com muita fraternidade, atenderam a nossa convocação, estão aqui trabalhando hoje e possibilitaram a concretização desse maravilhoso evento. Bom dia a todos. Estão todos bem? Descansaram bastante? Então se preparem para grandes emoções no dia de hoje, porque nós estamos, infelizmente, né, na reta final do nosso evento. Mas um inesquecível mestre, há 2000 anos atrás, nos trouxe a maior antecipação científica dos tempos modernos, quando nos colocou pequenas frases de grande sentido e de grande profundidade. Cuida de construir o reino dos céus dentro de ti, que tudo o mais vos será dado. Se ele não estiver equivocado, né, esse tudo mais inclui a saúde biológica, a saúde perispiritual e a saúde espiritual. Uma outra frase de extraordinário efeito, que hoje está sendo pesquisada nos laboratórios, foi aquela que, quando ele disse: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O nosso planeta hoje está vivenciando uma situação estranha. O nosso sistema vascular está sendo acometido de uma alteração que promove uma mudança no aspecto anatômico dos nossos vasos sanguíneos, que começa com uma infiltração de gordura na parede do vaso, uma proliferação celular, um processo inflamatório nesse vaso, gerando um entumecimento que caminha para dentro da luz das artérias, causando as obstruções, levando a alterações no funcionamento desse vaso. Esse sistema vascular tem uma parede extremamente delicada, já são conhecidas mais de 40 substâncias químicas que controlam o diâmetro desse vaso para atender às nossas necessidades fisiológicas, causando constricção ou dilatação, para diminuir ou aumentar o fluxo sanguíneo de acordo com as nossas necessidades. Isso tudo funciona automaticamente. Mas o ateroma, que gera a enfermidade sistêmica chamada aterosclerose, olá, promove esse distúrbio, da Rádio Fraternidade, leva à obstrução do vaso, promovendo os chamados infarto, o derrame cerebral, gerando a principal causa de morte no mundo hoje. Em que pese o extraordinário avanço da medicina, da pesquisa biológica de base organicista, criando, por exemplo, estruturas como essas aí, os stents, todo mundo já ouviu falar, que promovem a desobstrução desses vasos, esmagando o ateroma, reconstituindo a luz das artérias, em que pese pesquisas extremamente modernas, envolvendo inclusive as células-tronco, para a regeneração e a criação de novas áreas com circulação, regenerando tecidos necrosados pelo processo da aterosclerose, em que pese o surgimento da nanotecnologia, que nos traz perspectivas maravilhosas, como, por exemplo, a introdução de substâncias através de poros nas membranas celulares, diretamente nas células lesadas, ou a criação de microlaboratórios de dimensões atômicas, capazes de serem inoculadas na nossa circulação e registrarem em tempo real, por telemetria, todas as nossas dosagens sanguíneas, a criação de nanorobôs movidos à luz, capazes de destruir bactérias, células neoplásicas, ou mesmo corrigir deficiências genéticas, em que pese todo esse avanço, permanecemos com essa mortalidade hoje crescente em decorrência da proliferação, do incremento dos chamados fatores de risco conhecidos da biologia, da medicina, que promovem a aterosclerose. 30% das causas de morte no mundo hoje se devem a essa enfermidade. E a gente então pergunta: para onde caminha a humanidade? Por que essa situação está instalada? A resposta parece simples. Nós criamos o homo hipertensos obesos, né? O sedentário com desregramento alimentar, o estressado em busca do ter, o homem que se desconhece a si mesmo e que, por se autodesconhecer, ele busca caminhos que ele entende que irão lhe trazer a felicidade, mas que acabam gerando estresse, medo, ansiedade. E isso causa um distúrbio bioquímico no corpo biológico, com a descarga de substâncias que seriam para ajudar a nossa vida instintiva, a nossa sobrevivência, a manutenção da nossa integridade biológica. Essas substâncias, em quantidades exacerbadas, acabam gerando disfunções orgânicas, distonias e até lesões orgânicas estabelecidas, como é o caso em que estamos discutindo da aterosclerose. Há algum tempo atrás, nas épocas mais primitivas, quando não se tinha o automóvel, o controle remoto e tanta oferta de alimentação prejudicial à nossa saúde, o homem era magrinho, porque ele vivia nas selvas, ele subia em árvores, ele corria dos animais, e ele tinha uma alimentação extremamente direcionada às suas necessidades. E a mulher, que ficava em casa, né, ficava nas cavernas, não tinha tanta atividade física, e tinha a alimentação garantida, não tinha esses cuidados que uma mãe ou que as mulheres geralmente têm no cuidado da casa. Elas engordavam e eram verdadeiros ícones para os homens na época. E hoje a coisa se inverteu, né? Não é exatamente essa mudança levou a essa situação dessa preferência do homem. Nós vamos... Eu pulei um slide, licença. Bom, nós vamos nos ater aqui a um dos fatores de risco da aterosclerose, a hipertensão arterial, que está presente na maioria dos problemas de infarto, de derrame das pessoas. A hipertensão arterial, conforme hoje ela é conhecida pela pesquisa, pela investigação científica, ela acomete cerca de 50% da humanidade após os 50 anos de idade. Estamos nessa rota. Praticamente 50% da humanidade após os 50 anos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, nas suas diretrizes para o tratamento da hipertensão, nos acena com cerca de 130 medicamentos e associações para tratar a hipertensão arterial, uma das determinantes da aterosclerose. Por que isso? Porque a hipertensão arterial, ela não é uma doença física, ou é fixa num distúrbio de um único elemento em nosso organismo. A hipertensão arterial é o resultado de centenas de cadeias bioquímicas alteradas no funcionamento das nossas células. O que é que a medicina tem feito? Usa medicamentos para tratar o distúrbio bioquímico que pode estar gerando a hipertensão. E quando usa, por exemplo, diuréticos para diminuir a quantidade de sangue, para baixar a pressão, causa problemas nos nossos íons. Diminui a pressão arterial e estimula outros setores do organismo para elevar a pressão arterial. E a gente tem que associar outros medicamentos para controlar as consequências, os efeitos colaterais. E quando foi detectado que são várias as cadeias bioquímicas que estão alteradas, hoje nós estamos na fase da polimedicação, usar vários medicamentos para o tratamento da hipertensão. E qual é o resultado disso? No primeiro mundo, apenas, primeiro, 50% das pessoas sabem no mundo inteiro que tem hipertensão arterial. Desses que sabem, 10% apenas, e às vezes até menos, tem a sua pressão arterial controlada. Quando a gente joga isso e associa à hipertensão os distúrbios bioquímicos das gorduras, as dislipidemias, o diabetes, né? A obesidade, o estresse, cada um acionando dezenas e dezenas de cadeias bioquímicas, nós percebemos porque é tão difícil para a medicina controlar e tratar a hipertensão arterial. Tanto que nós dizemos nos nossos consultórios que ela é incurável, como assim, como também o diabetes e outras. A biologia aprofundou o seu estudo, aprofundou a sua pesquisa, saiu do macro biológico, reconheceu a existência das substâncias químicas, penetrou no interior da célula, chegou às causas chamadas genéticas. O que é que descobrimos? Que todos esses fatores de risco não têm uma causa genética única, um gene responsável pela doença. São doenças multigenéticas, são redes de genes que geram o distúrbio em vários graus de intensidade. Então, como abordar uma terapêutica genética? Isso se tornou assim extremamente complicado para a medicina, porque nós começamos a nos deparar com a chamada expressividade genética. De que depende a expressividade genética quando os genes alterados para os fatores de risco estão presentes? Se eles são muitos, centenas, né? A causa, portanto, do distúrbio deve estar mais profunda. Mas a medicina entrou num beco sem saída. A ciência médica, biológica, porque ela é embasada num paradigma materialista, organicista, né? Que levou à fragmentação do conhecimento, uma visão reducionista, mecanicista, estabelecendo, por exemplo, que as emoções, os pensamentos e os sentimentos são uma secreção do cérebro, separou a alma da matéria, não quis abordar a pesquisa do espírito, nem dos fatores mentais, e coloca a matéria como uma realidade concreta e que o objetivo da medicina seria consertar o defeito. E ela não consegue fazer isso. E gerou esse paradigma, né? Dizendo que o nosso corpo biológico é fruto da organização da matéria a partir das partículas elementares e que a consciência, que as religiões pregam como sendo o espírito, a essência do ser, nada mais é do que uma secreção do cérebro. Mas estamos vivendo novos tempos e vamos ver o que diz a física quântica. Uma mudança radical de paradigma, como nos coloca o Goswami. A consciência é quem organiza a matéria através da qual se expressa na dimensão física. E, portanto, o cérebro é o resultado de uma organização da matéria promovida por esta mesma consciência. E o que seria a consciência? A essência do ser que escolhe a representação material e a vivencia. Então, nós somos consciência. Nós somos inteligência. Nós somos espírito que plasmamos os corpos pelos quais nos manifestamos na dimensão física e na dimensão espiritual. Matéria é o colapso quântico da mente. Isso nos traz uma concepção espiritualista do universo. Por quê? Porque se a consciência escolhe e organiza e colapsa a matéria, ela antecede, ela é transcendente à matéria. Ela está numa outra dimensão. O ser espiritual. O que está de pleno acordo com o que diz Einstein. O homem é um complexo eletrônico, energético, regido por uma consciência. Então, nós comandamos o nosso corpo físico, que é energia congelada. O funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos. Consciência e corpo, nos diz ainda a física quântica, estão relacionados e conectados desde os níveis sutis de ondas quânticas, fótons, partículas, átomos, moléculas, células, até a matéria mais sólida. Tudo é a mesma matéria manifestando-se em frequência, níveis vibratórios ou densidades diferentes, de acordo com as condições do projetador, do observador que somos nós. E veio, então, o projeto Genoma Humano, em 1990, que nos trouxe consequências muito interessantes que, de início, geraram uma grande euforia nos meios materialistas com a decifração do chamado Código da Vida e a perspectiva de se atuar nesse código genético, gerando pessoas saudáveis, aumentando a longevidade, curando enfermidades. Surgiu essa expectativa, já que a cada gene corresponde uma proteína e um resultado, um efeito em nosso corpo, e que estava no gene a causa de tudo o que somos, do ponto de vista anatômico, fisiológico, biológico e psicológico. É essa a expectativa. Atuar até na região dos sentimentos, mexendo no genoma, no nosso código genético. Era essa a expectativa, que infelizmente não se concretizou, felizmente, para nós, porque as consequências do projeto Genoma foi que não existe o determinismo genético. Que o genoma é versátil, não é como se pensava, que um gene gerava uma característica. Um gene pode gerar centenas de características. Não só produzir um tipo de proteína, mas centenas de proteínas. O RNA mensageiro, que surge da divisão do DNA e que vai ser o molde para a formação de proteína, após a cópia do DNA, ele pode ser modificado por fatores epigenéticos, que estão além dos genes. Então, isso gerou ensejo para o surgimento de uma nova área de pesquisa chamada a epigenética, a pesquisa dos fatores que controlam a atividade genética, modificando o comportamento dos genes. Estudos de síntese de proteínas revelam que os controles epigenéticos podem criar mais de 2.000 variações de proteínas a partir de um mesmo par genético. É como disse o Beto, né? Acabou a tirania dos genes e destruiu aquele conceito da medicina que relacionava uma doença a um problema genético. Ora, se nós somos escravos dos nossos genes, não há o que fazer, estamos condenados. E não é isso que a epigenética está demonstrando. A epigenética modifica a leitura do gene sem modificar o código do DNA. O grande biólogo Bruce Lipton, que não precisa apresentações. É o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética. As doenças são genéticas? Pelo que se conhece atualmente, como há um determinismo ainda, em torno de 25% do código genético, mas as doenças monogenéticas relacionadas diretamente a uma causa genética conhecida são menos de 2% pela própria medicina. E as doenças multigênicas, 98%. Não podemos, portanto, abordar, corrigir o código genético para corrigir as nossas enfermidades. Grandes pesquisadores, neurocientistas, físicos quânticos colocam hoje conclusões que vêm em apoio a esse novo ramo de pesquisa. São as mudanças na forma das proteínas que determinam as suas funções e não os genes. É o tipo de proteína que é formado sob a influência de fatores epigenéticos. É na rede dos microtúbulos, as pesquisas estão avançando nesse sentido aí, interior da célula, onde se promove a interação das forças quânticas com o mundo clássico, determinando a forma, a ação e o comportamento das proteínas, que são a base estrutural e funcional da vida orgânica. O mundo quântico. Forças quânticas dentro das proteínas estruturais dos microtúbulos, esses microtúbulos são um verdadeiro esqueleto que está dentro das nossas células e se distribui por todo o citoplasma. E que no interior desses microtúbulos é onde são recebidas as informações quânticas que são traduzidas em substâncias proteicas. Os neuropeptídeos, enzimas e outros. Controlam sua forma, que por sua vez controla as ações dos neurônios e dos músculos e o nosso comportamento. O DNA é controlado pela energia que emana dos pensamentos. Olha que conclusão extraordinária de alguém que não é espírita, vamos dizer assim. O que simplesmente significa que nossas projeções mentais influenciam diretamente em nossa saúde. Coisa impressionante. Nós já estamos percebendo para onde caminham as pesquisas e para onde está sendo direcionada a pesquisa científica hoje nesta área. As leis da física quântica e não as de Newton controlam os movimentos moleculares que geram a vida. Não é aquela coisa mecânica da atividade genética que gera a vida, o funcionamento dos nossos órgãos, a criação, a manifestação dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Mas é algo de natureza quântica que chega ao nosso corpo biológico. Não somos vítimas de nossos genes e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor, influindo mentalmente no funcionamento e na expressividade do nosso patrimônio genético, mesmo que ele seja negativo. Quando as convicções de uma pessoa se modificam, a atitude mental, sua epigenética, os fatores que controlam os genes, pode mudar radicalmente, o que significa que o mesmo código genético, mesmo negativo, será agora interpretado de uma forma completamente diferente. Essa poderia ser a diferença, por exemplo, entre o câncer e a remissão. Você pode nascer com uma carga genética para o câncer, para o diabetes, para a hipertensão arterial, mas a expressividade desses genes poderão se concretizar ou não, de acordo com a sua atitude mental, de acordo com a maneira como você funciona, como você encara a vida. Isso é fundamental naqueles que já compreenderam qual o sentido da vida e conseguem debelar o estresse, né? Evitar todos aqueles elementos chamados fatores de risco que são removíveis na sua grande maioria. Aqui está a epigenética. Eu sempre trago essa figura aqui, porque a gente pode ver um caldeirão bioquímico circulando aí nesse corpo biológico, motivado por pensamentos criados por sentimentos de violência, de agressividade, de raiva, de intemperança, né? De contrariedade, de orgulho, de vaidade. Então, há uma grande mobilização bioquímica no nosso corpo. Por quê? Porque os nossos sentimentos, que são a energia do nosso espírito, são materializados na dimensão perispiritual e se transformam em pensamentos. Os pensamentos são a materialização a nível espiritual dos nossos sentimentos. E esses pensamentos, quando chegam no corpo, trazendo a informação quântica, penetrando no nosso sistema nervoso e agindo no imunológico e no endocrinológico, eles novamente se materializam em substâncias químicas que contêm a mesma informação do sentimento. É tudo a mesma coisa, integrados. O homem é multidimensional, ele não pode ser separado nas suas dimensões. E onde está a causa profunda do distúrbio biológico? Na desarmonia da alma. Então, na fase que nós nos encontramos, susceptíveis como somos do ponto de vista moral e ético, de comportamento e de autoconhecimento, é compreensível, por exemplo, que a aterosclerose, o diabetes, a dislipidemia, o sedentarismo, a obesidade façam parte da nossa conjuntura de vida. E o que é que a espiritualidade nos ensina? Vimos a medicina, a física quântica, a biologia, e agora vamos ver o que é que o conhecimento espiritual nos informa. Primeiro, que nós não somos um corpo físico. Nós temos uma estrutura energética que comanda o funcionamento do nosso corpo biológico, ao qual está ligado molécula a molécula. E como é ele que comanda, qualquer alteração que surja no corpo biológico foi em consequência dos desequilíbrios energéticos do chamado corpo espiritual. Mas o corpo espiritual, assim como o corpo físico, em consequência, são plasmados pela consciência, pelo espírito, que escolhe o instrumento da sua manifestação e o plasma. Sede da vontade, das decisões, das ideias, das escolhas, dos sentimentos, que se transformam em pensamentos a nível do chamado campo mental do corpo espiritual e que se direciona ao corpo biológico, aonde é transformado em estímulos neuroquímicos e elétricos. Então, nós é quem escolhemos como o nosso corpo funciona aqui na dimensão biológica. O que é que nos diz André Luiz? Já foi repetido muitas vezes. Eu acho interessante que num congresso com 100 conferencistas, todos dizem a mesma coisa e trazem as mesmas conclusões, cada um à sua maneira. Isso é muito bom, porque é repetindo o conhecimento que a gente fixa o aprendizado. A mente humana controla quase que plenamente o corpo em que se exprime através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. Antecipação científica. Direcionamento da ciência. Para onde encaminhar os seus trabalhos, as suas pesquisas, para se chegar à conclusão e permitir que a medicina cumpra o seu mais nobre objetivo, que é curar, confortar e educar o espírito humano em evolução. Não conseguirá isso jamais atuando apenas no corpo biológico. A mente transmite ao corpo todos os seus estados, felizes ou infelizes, atuando magneticamente sobre os genes, ativando ou inibindo. Como é que a gente não pode amar uma doutrina como essa? Numa época em que ainda não tinha sido nem decifrado, conhecido o código genético. Já foi já posteriormente, na década de 50. André Luiz nos fala dos bióforos, que são essas informações quânticas que chegam a nível do citoplasma, atuando, por exemplo, nas mitocôndrias, de onde essa informação quântica é transmutada em neuropeptídeos, em proteínas que se direcionam ao núcleo e lá no núcleo informam a maneira como a nossa genética deve se processar a fim de expressar aquilo que nós recomendamos, que nós direcionamos com a nossa atitude mental. Então, projetam sobre as células os estados mentais do espírito, os bióforos, conforme as escolhas do bem ou do mal. E Emmanuel nos diz que as leis da genética são presididas por agentes psíquicos, do espírito, da alma. As combinações gênicas dependem das conquistas, das provações e da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Nós temos os genes que plasmamos e que precisamos para o nosso aprendizado. Mas com o conhecimento haveremos de nos libertar das injunções de dor, de sofrimento e das aflições, porque o próprio Jesus nos disse: conhecereis a verdade das nossas vidas e essa verdade vos libertará. A vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual e não dos genes. Não são genes que dizem: eu vou ser pintor, eu vou ser artista, eu vou ser matemático, eu vou ser biólogo. Não são genes. Essa vocação é uma conquista do espírito eterno e imortal que somos todos nós. A mente é a orientadora desse universo microscópico. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo, do mundo maior. André Luiz, novamente. Então, um espírito que, médico, pesquisador, que nos direcionou o seu conhecimento, o seu aprendizado, nesta época de alvorecer do terceiro milênio, dando uma luz, trazendo uma luz para a medicina, para a ciência da saúde, para o conhecimento das questões sobre o adoecimento. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Nada mais, nada menos do que Emmanuel, um sábio. Pela sua obra, ele merece toda a consideração e o nosso respeito. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Não custa nada a gente repetir centenas de vezes essa colocação. A doença é o escoadouro das enfermidades da alma. Falamos isso com toda tranquilidade, né? Com toda serenidade, em que pese todos os avanços científicos, que inclusive têm ideias preconceituosas de querer destruir o paradigma espiritual para o ser humano. Ternura e amabilidade reduzem cerca de 50% a aterosclerose e o risco de ataque cardíaco. O Dr. Bernd Siegel cita esse trabalho do Freud Kortman, lá da Faculdade de Medicina da Universidade de Ohio, isso já em 1979. Esse trabalho aqui é bem interessante, porque foram 14.475 pessoas que foram analisadas por vários anos, e aonde ficou demonstrado que a vivência religiosa ela é capaz de reduzir os níveis pressóricos das pessoas. Então, isso são comprovações científicas, como essa aqui também, em que pessoas religiosas foram diabéticas, religiosos diabéticos foram acompanhados, 212 pessoas, e se observou ao final que 65% dessas pessoas tinham os níveis glicêmicos controlados pelas práticas religiosas. E aqui um alerta. Os católicos tiveram um índice bem menor, em torno de 50% de regulação. Talvez porque na outra religião que foi analisada, foi feito um comparativo, eram muçulmanos, há uma rigidez maior no controle da alimentação e dos vícios de fumar, de beber, do que essa certa permissividade que existe no catolicismo. Então, isso deve ter sido um fator preponderante de controle dos fatores de risco da hipertensão, que em último caso, do diabetes. E aqui um trabalho do Dr. Kenny, estruturado pelo Dr. Kenny, que é lá na Carolina do Norte, na Universidade de Duke, ele demonstrou que cerca de 4 mil religiosos com mais de 65 anos, aquela faixa onde já existe praticamente 50% de hipertensos, que os que exercitam práticas religiosas com maior regularidade sofrem 40% menos de hipertensão. Nenhum medicamento faz isso. Eu sou cardiologista, posso dar esse testemunho. Então, essa prática religiosa, evidentemente, que deve ser direcionada para a vivência da chamada religiosidade intrínseca. Aquela que você sente. É aquela religião entre você e Deus. Não é aquela exterioridade dos templos, as práticas dos rituais, né? Mas é aquela religião, realmente, que está dentro do coração de cada um, onde se encontra Deus. O Espírito André Luiz nos coloca que o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão representa o maior papel. E Emmanuel, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Eu considero o nono Medinesp, aqui no Nordeste do Brasil, com mais de 100 conferencistas, o maior evento planetário que trata do tema. isso há de ter um significado espiritual. E todos nós estamos sendo convocados para sermos apóstolos, bandeirantes da primeira hora, desbravadores dessas verdades, que já encontram, graças a Deus, uma excelente receptividade em todos os ambientes. Precisamos arar o terreno, né? Porque o terreno está quase pronto para receber a semente. E aqui Jesus, o grande antecipador científico dessas verdades, nesse alvorecer de um planeta de regeneração. Nós devemos nos transformar em profissionais de saúde, de espíritos e não de corpos, aonde o tratado a ser estudado, compreendido e aplicado, como diz o Décio, é o Evangelho. A prescrição é o amor. Porque só dessa maneira teremos de atingir os nobres objetivos da existência da medicina. Jesus tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos, o perdão incondicional. Não é isso mera virtude, senão princípio científico de sanidade. Sanidade vem do latim. Sanidade significa saúde e significa também santidade. E para se atingir a santidade é preciso angariar as virtudes vinculadas ao amor. Nós voltamos à colocação de Jesus: cuida de construir o reino dos céus dentro de ti, que tudo o mais vos será dado por acréscimo. E a gente ouve de Castro Alves: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, à frente caminhai. O amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado. Erramos uma fraternidade na cobertura ao vivo do Medinesp 2013, direto do Centro de Convenções, aqui em Maceió. Nós agradecemos, também emocionados, a apresentação do Dr. Ricardo. Márcio. Oi, Edson. Pode conseguir. Nós também estamos aqui com o Dr. Ricardo Santos, que acabou de também proferir a sua palestra, uma palestra muito rica, uma palestra muito emocionante. Dr. Ricardo, muito bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aos microfones da Web Rádio Nova Fraternidade. É, a gente sabe que na cardiologia, na medicina, alguns médicos utilizam a expressão hipertensão essencial. O que seria? A hipertensão essencial seria exatamente porque eles não conhecem a causa. Então, é chamado também de hipertensão idiopática, ou seja, não se sabe por que a pessoa tem hipertensão. Mas nós já sabemos, as próprias pesquisas biológicas avançaram bastante no conhecimento do funcionamento das nossas células, das substâncias químicas que comandam a fisiologia do nosso corpo, mas principalmente nós estamos tendo um conhecimento profundo graças aos ensinamentos da espiritualidade. Foi exatamente o que acabamos de assistir nesse último painel do Congresso, os nossos colegas cardiologistas falando a respeito das causas profundas que se encontram lá em nosso espírito e que repercutem no corpo físico, promovendo os distúrbios bioquímicos, desregulando os nossos vasos sanguíneos e gerando a hipertensão arterial. Então, a abordagem, o tratamento da hipertensão haverá de ser eminentemente multidimensional. O que é isso? Precisamos tratar o corpo físico, baixando os níveis da nossa pressão, mas é fundamental abordarmos a vida mental dos nossos pacientes, tratarmos os seus sentimentos distorcidos através das orientações trazidas por Jesus, educando o espírito, porque só assim haveremos de levar harmonia ao nosso corpo físico, ao funcionamento de nossas células, gerando a normalidade tensional. Então, o tratamento com o Evangelho, o tratamento com a harmonização mental, que poderá ser feita através da homeopatia, da imposição de mãos, do passe espírita, da água magnetizada, e também o tratamento bioquímico através dos comprimidos que a medicina alopática promove, e desta forma se consegue controlar a pressão arterial. Foi o que acabamos de ver nesse último painel do nosso congresso. E é verdade também que numa pesquisa recentemente publicada, foi descoberto que 50% dos hipertensos não são sal dependentes, ou seja, são pessoas que têm problemas, têm outros tipos de problemas que desenvolvem a hipertensão, como o estresse? Exatamente. Essa questão de não sabermos exatamente como é causada a hipertensão, a medicina materialista, organicista, tem esse viés aí. Não é só o sal como fator ambiental que causa a hipertensão. A hipertensão está ligada à maneira como nós funcionamos como ser humano, principalmente como é a nossa vida mental, porque é ela que determina as descargas bioquímicas que acontecem no nosso corpo físico, no nosso sistema endócrino, no nosso sistema imunológico e neurológico, determinando como as nossas células e o nosso corpo deve funcionar. E quando há um desregramento, um distanciamento da harmonia, da tranquilidade, da serenidade, com certeza as substâncias tóxicas que são despejadas em nosso organismo geram a hipertensão, podem gerar o diabetes, podem gerar as dislipidemias e outros tipos de problemas que acabam gerando a chamada aterosclerose, que causa infarto, que causa derrame. Então a hipertensão é apenas um dos fatores de risco envolvidos nesse processo da aterosclerose. Então é fundamental a compreensão dessa multidimensionalidade do ser humano. Ele é espírito, ele é corpo energético, ele tem uma vida mental e ele é corpo físico. Então, se não abordarmos principalmente a educação espiritual, dificilmente iremos controlar os distúrbios do corpo físico. A física quântica ou a ciência quântica com certeza vai ajudar aí nessa caminhada. Sim, porque ela nos descortina exatamente o que é que somos em essência. A física quântica já tem como consequência dos seus parâmetros que a mente é extrafísica. Se ela é extrafísica, ela está em outra dimensão. E que a consciência é quem comanda o corpo. E essa consciência se identifica perfeitamente com o espírito ensinado nas religiões. E só a educação do espírito será capaz de promover o equilíbrio e a harmonia do corpo. Porque é o espírito que comanda o corpo. O homem é um complexo energético regido pela consciência, como disse Einstein, né? E como nos ratifica o Goswami, que é um dos físicos quânticos mais festejados da atualidade. Ok, muito obrigado, Dr. Ricardo. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo Medinesp. Chegamos ao fim de mais essa transmissão pela Web Rádio Nova Fraternidade. Esperamos que todos tenham gostado e até a próxima vez.